estava escrito assim. E o nosso amor não mais teria fim. Palco iluminado, luzes sobre mim. Dia de estreia, duas bocas querendo sorrir. Tinham dois cenários, só eu que não vi. Só eu vi as rosas no meu camarim. Estava escrito nosso amor, não mais teria fim. Quando a cortina se abriu, não tinha ninguém pra aplaudir. Mas como bom ator, eu vou seguir representar. Vou contracenar com a dor, tudo em nome do amor. Eu vou fingir, brincar de mentir, sorrir ao invés de chorar. Com a dor, meu nome do amor. Eu vou fugir, brincar de mentir, sorrir ao invés de chorar. O primeiro estava escrito assim, que o nosso amor não mais teria fim. Palco iluminado, luzes sobre mim. Dia de estreia, duas bocas querendo sorrir. Tinham dois cenários, só eu que não vi. Só eu vi a rosa no meu camarim. Estava escrito nosso amor, não teria fim. Quando a cortina se abriu, não tinha ninguém pra aplaudir. Mas como um bom ator, eu vou seguir representar. Vou contracenar com a dor, tudo em nome do amor. Eu vou fingir, brincar de mentir, sorrir ao invés de chorar. Mas como um bom ator, eu vou seguir representar. Vou contracenar com a dor, tudo em nome do amor. Eu vou fingir, brincar de mentir, sorrir ao invés de chorar. Mas como bom